clamo a ti, Senhor, meu Deus. Em meio à dor, me faz renascer. Teu amor me atrai, me leva ao deserto. Falarás ao meu coração, oh, eu vou ouvir. E me chamarás de meu marido. Não mais barro, mas teu povo sou. Na aliança, em justiça e amor. Cercaste meu caminho, Senhor. Mas em meio às espinas eu encontrei o vale de esperança, onde cantarei como nos dias da minha mocidade. Meu Senhor.